Beleza, galera? Aqui é mais um podcast Music Ground de número 25. Apresentando o Kuma e o Felipe, que montaram. Felipe Toledo e Kuma, tá ligado? Só mano. É nóis. Beleza, mano. Tipo, agora, a gente não sei que por que ideia, razão, motivo, razão, circunstância, sei lá, a gente decidiu fazer esse podcast, mas a gente fez. E simplesmente fomos. A gente dividiu tudo em blocos. Vamos dividir em 6 blocos. Cada um com um tema diferente. Né, Felipe? Isso aí, o primeiro bloco, vamos começar com músicas desconhecidas. Conhecidas. Não, conhecidas, mano. Não é... tá drogado. Tu fez o Enem hoje, tu tá bem drogado. O bagulho tá insano, velho. O bagulho tá insano. Vambora. Beleza, primeiro bloco, galera, a gente vai colocar com músicas conhecidas, beleza? A gente vai colocar aquelas músicas que quase todo mundo já ouviu na rádio, na qualquer lugar, tá ligado? Quem nunca ouviu o System of a Down? Responde. Quem nunca ouviu o System of a Down? Até minha mãe ouviu, mano. Minha avó, minha bisavó, velho. Meu pai berrou comigo por causa dessa banda, mano. Ah, velho, tu não conhece. Pois é, mano. Então a gente vai começar com o System of a Down, com o Chop Suey, que é a música, eu acho, mais conhecida entre eles, tipo, entre todo mundo, assim. Só pede pra B.I.L.B, por causa que B.I.L.B foi a bomba do System of a Down, né? É. Yeah. Mas é isso, a gente vai começar com System of a Down, com Chop Suey, em seguida a gente vem com Static X, com Start a War. Que é parecido, que eu gosto muito do nome dessa música, porque eu me lembro, melhor trilogia, a sextologia de todos os tempos, Star Wars. Dan. Não esquece, para. Não, é só, não é o nome, velho. Não é o nome. É bonito. Start a War, ele toca no jogo do Need for Speed. Um dos Need for Speed ele toca, tá ligado? Não sei dizer qual é o certo, mas é um deles. É, se não me engano, é um. E quem não jogou Need for Speed, sei lá, meu. Tem Dorgas, mano. É, Dorgas. Usa Dorgas, mano. Em seguida a gente vem com Disturbed, com Inside the Fire. Bem, Disturbed é uma banda bem conhecida, né, mano? Tipo, todo mundo que já jogou Need for Speed, ou Tony Hawk, ou coisas do gênero, já escutou Disturbed uma com vez certeza, na vida. Com certeza, Tony Hawk 4, infância perdida. Mas dessa vez... Caralho, mano. A gente não colocou uma música bem conhecida, a gente colocou Inside the Fire, que é do último CD, que é uma música fodona pra caralho. Em seguida a gente vem com Slipknot, com Spit It Out. Hyperversion, mano. Isso aí, Hyperversion. Que eu não faço ideia, nunca escutei essa porra da música. Quer dizer, eu já escutei sim. Só não quero admitir. Opa, quer dizer. Mas Slipknot, mano. Slipknot, duvido que alguém não tenha escutado ouvido, tá ligado? E em seguida a gente vem com Drive and Pull feito Rob Zombie, tá ligado? Com a música The Man Without Fear, que toca no filme Demolidor, mano. Que é um ótimo filme. É um ótimo filme, mano, que já deu no 12 umas 3 mil vezes, né? Então, todo mundo conhece. Na Globo também passa direto, não? É o 12? O 12 é Globo, mano. Aqui é o 12 o Globo, tá ligado? Ah, tá. Beleza. É isso aí, para de zoação e vamos passar pras músicas, tá ligado? Bora lá. Yeah! Rolling Suicide. We'll be right back. Ah! Let's fuck a straight, get a little low, scorching this, making me outrage. Sick of my bitch, a bubble on their fears. Where you gonna be in the next 5 years? The crew and all the fools, not the politics. Get your lips, what they gonna gag, gonna make you say. Yeah, take when they buy that, they're gonna stop. Bam, my sick of me, good enough, I know. E aí galera, acho que eu vou escutar Drive and Pull com o feat do Rob Zombie, com a música The Man Without Fear do filme Demolidor, que basicamente todo mundo deve ter visto, né? Demolidor é foda, simplesmente foda, né, mano? É, o Segui tá batendo todo mundo, mano. É, match point em todo mundo. o cara é foda. O cara é foda, mano, o cara é foda. Agora... Vai, faz milagres com a bengala. Porra, mano. Mas vai lá, mano. Tipo, agora a gente vai pro segundo bloco, que simplesmente é metalcore, mano. Simplesmente metalcore. A gente vai colocar umas bandas de metalcore aí pra galera ouvir. E era isso. Então, que bandas são, Felipe? Bem, então vamos começar com Atreio, com o novo álbum deles, a música Bleeding Is A Pass. Que depois, logo em seguida, já vamos com um extremo clássico, que é uma música foda pra caralho do Killswitch Engage, uma regravação que eles fizeram com o Holy Diver, do Dio. Que puta merda, mano. Ficou simplesmente foda essa gravação. Põe pra fuder, tá ligado? É, põe pra fuder o bagulho, mano. É... bate cabeça. Depois vamos com Bullet for My Valentine, com um EP deles de 2008, com a música Ashes of the Innocent, que é muito boa. Que é foda, mano. É, uhum. É foda. É, bate cabeça o bagulho, mano. Uhum. E em seguida, mano, a gente vem com In Flames, com Take This Life, que porra, mano, simplesmente magnífico, tá ligado? Toca o Guitar Hero 3, pra quem nunca tocou. Foda pra caralho, eu nunca consegui tocar essa música. É, eu consigo. É. E é isso aí, galera. Tipo, depois, em seguida, a gente vem com Ashes I Lay Dying, com a música Forever. Que eu não sei se fala Ashes I Lay Dying, eu não sei como se fala essa porra. Ashes I Lay Dying. Eu não vou falar a tradução, porque senão vou falar que é muito emo. Então esquece, tá ligado? É uma banda que o Felipe curte pra caralho, e decidiu colocar nessa parada porque tá foda, tá ligado? É, foda. E é porque é metalcore, tá ligado? É metalcore, mano. Qualidade. Em seguida a gente vem com Calmar, com Hero to Us. É uma banda que a gente decidiu colocar, que muita gente fala que é deathcore, que essas coisas, então. Mas só que ele puxa muito pro metalcore, entende? Então, pra deixar um bagulho bem fodão, assim, a gente decidiu colocar porque a gente considera, entendeu? Uhum. Foi uma coisa entre nós dois, assim, que a gente considera como metalcore. Caso alguém reclame, foda-se, não tô nem aí, mano. Problema teu. É, reclama lá que. E foda-se. É. Beleza? Beleza. Então a gente começa com a trilha, com Blood in the Past, e era isso. Bora lá, galera. Bora. Beleza, galera, a gente acabou de escutar Karl Marx com Hero to Us. Que polêmico pra gente, foda-se. Mas a gente decidiu colocar e era isso, entendeu? E agora? O que a gente vai tocar mesmo, Felipe? Agora é um bloco só com a mulherada berrando, mano. É, verdade, mano. O terceiro bloco é feminino, mano. Isso aí, beleza. Então a gente vem com primeira música com In This Moment, com música Players, que simplesmente fodástica. In This Moment, né, mano? É a Maria Brinks. Mãe berra, mano. Você conta que canta muito bem, né? Canta uma bem. Uma voz foda. É, foda. Foda. É. E a gente coloca a música Players por causa que a música é foda também. Então, só pra começar um pouquinho a área feminina assim com a Maria. Em seguida a gente vem com Kit, com Cuts and Trouts. Eu não sei falar Cuts and Trouts, mas é falar assim. Então, a gente vem com Kit. Que é muito bom. Tá fudendo, que a música é foda, porque começa simplesmente foda, né, mano? E termina foda, vai em introdução foda, e é isso. Yeah. Eu não sei essas paradas, tá ligado? Mas é isso. Beleza, em seguinte vem com Straight Line Stitch, com Slow Unfixiation. Nossa, falei certo, mano. Falou certo, mano. É, falei que... Unfixiation, sei lá como falou. Ex-fixation. Sei lá, é uma palavra difícil que é difícil de falar, mas é que Straight Line Stitch é uma banda foda, ligado? Tipo, a mina simplesmente faz um gutural foda. É gutural que ela faz, não sei. Eu acho que chega também gutural. É um gutural. Uhum. Em seguida a gente vem com The Agonist, com Business Suites and Command Boots. Que é foda pra caralho a vocalista. Business Suites and Command Boots. É, falei certo, cara. É. É, a música é foda, tem clipe, alguém foi ele pro MG, que eu não sei quem é. Uhum. Nossa, mas... vocalista cantando, mano, muito foda, mano. Uhum. Tipo, ela faz uns bagulho muito doido, mano. Tipo, e ela é muito gata, cara. Muito gata. Tá, eu tô babando aqui. Em último que a gente decidiu colocar, a gente colocou Tap com Blood Pigs, porque a música é foda, quem conhece o Tap com certeza conhece essa música, que é a música mais conhecida deles. Bota e era isso, né, mano? Botar pra fuder. É, mano. Botar pra fuder, mano. Bora lá. Beleza, bora lá. Femininos começando com In This Moment, mano. Bora lá. Yeah. galera, a gente acabou de escutar O Tap com Blood Pigs. A música é foda, simplesmente foda. O Tap, né, mano? Adoro essa banda pra caralho. E agora vem uma coisa, uma parte que eu curti pra caralho nesse podcast, que é o quarto bloco, que é o meu bloco. Ou seja, nada de Felipe, só minhas músicas, só o que eu gosto. E era isso, entendeu? Quem não gostar, se te fode. Né? E gostar, só vem falar comigo, né? Sabe como é que é. Então é o seguinte, eu vou começar tocando umas músicas que eu acho que muita gente conhece, assim, basicamente. Que eu vou colocar umas bandas no meio que são bandas que eu upei pro MG. Algumas já se encontram lá, obviamente, né? E era isso, só pra divulgar meus estadinhos aí. Que é uns com Red Rapid Points, né, mano? É, mano, tem que ganhar o bagulho. E era isso, apesar do Rapchat tá com umas boelagens ultimamente, então fode, né, meu? É de bichinho, né? É, meu, Rapchat tá bem bichinho ultimamente. São Paulino. É, não, meu, não fala São Paulino, senão a Loba te mata a gente, mano. Não fala isso. Brincadeira. Eu não quero arranjar briga com a Loba, mano. São Paulino é macho. É, tudo macho, isso aí. Gosta. Mas beleza, vamos começar com... Eu vou começar com Static X, né? Tocando a música Lunatic com o Dave Mustaine, tá ligado? Tipo, Dave Mustaine, mas Static X, tipo, simplesmente foda, né, meu? Fodão essa música. Puta soma. É, depois eu vou colocar Dope com Fuck the World. Eu upei esse... alguns CDs do Dope lá no MG, pra galera conhecer, procura Dope. É. E em seguida colocar em Spin Shack com Mild Size, que é música foda. Deixei na ordemzinha assim pra deixar o bagulho bem fodão assim. Em seguida eu colocar El Niño com How I Can Live, que eu acho que vai agradar umas pessoas, porque tem gente que gosta de El Niño, né? Eu não upei nada no MG do El Niño, então não me procurem lá. Em seguida eu coloquei Maximum Dormono com Black Power de Man Spy, que foi uma sugestão do Felipe. Porque eu queria colocar o Maximum Dormono no meu bloco, então ele deu uma ajudinha assim só pra colocar uma música deles lá. Oh, na boa, eu falei essa música somente por causa do nome escroto desse bagulho, mano. Black Power de Man Spy, mano. Que isso? Vai dar valendo. Eu não vou tentar traduzir essa porra porque simplesmente eu não entendo porra nenhuma, então foda-se. Mas era isso, bora lá, vamos começar com o quarto bloco, que é o meu bloco, e era isso. Go! We'll be right back. Somebody's the money, red and tight, but it's still me. house, shack is one in the shop within my house. One energy, energy, but never lost. But don't care about scale, get by. Move by the pocket, please. We're gonna get on your pocket. My crew or you get on your daddy. You are the man, I'm the man, I'm the man, I'm the man, I'm the man, I'm the man, I'm come on, you want skin, come pick up lies. Hella, hella, double, hot body, colorful. We don't care about skin, get past. Move by the fuck, little beast. Yo, this happens, the pool, right? Yo, this happens, the pool, right? You ain't gonna need to go into my second level. Last is it, it's the second level. Bem, galera, agora está o... acabamos de chegar com o Máximo do Moner, Black Power, G-Man, Spy, do Kuma, com o bloco dele. Agora vamos... meu bloco. É. Agora vamos para o meu bloco. Bloco 5. Meu, que eu montei. Bonitinho. Bem. Vamos lá. Bem, eu escolhi umas ordens, assim. Eu tentei colocar coisas legais, novas, não... sim, para fazer uma evolução meio que de um estilo que eu gosto, que é o metalcore. Eu gosto de muitos outros, mas eu peguei somente umas bandas que eu gosto de metalcore. É, ele teve o azar de ter umas duas bandas já tocadas durante todos os blocos, então ele decidiu colocar outras bandas, entendeu? É, tipo, primeiro bloco a Trey eu colocaria no meu, Kill Switch eu colocaria no meu, as Leida e Calma eu colocaria no meu com certeza, mas vamos lá, eu peguei o resto aqui, vamos lá. Bem, eu vou começar com... Avenged Sevenfold, Critical Acclaim, que é do álbum deles de 2007, Avenged Sevenfold, que essa música simplesmente é foda, cara. É bom pra caralho. É... eu recomendo o álbum inteiro, pra ser sincero. Muito bom. É, o álbum é foda pra caralho, então baixem, galera. Baixem, que eu upei a discografia inteira desse bagulho, mano. Agora depois nós vamos com Alexis on Fire, We Are the End, que é uma banda assim que não sei se é muito conhecida, mas... é da hora o som. Não vou nem comentar sobre o nome da música, né, mano? Não é o fim, mas é o começo, tá ligado? O bagulho é foda. Mas. É, a música é boa pra caralho, a banda é boa pra caralho também. E o Pay, muito bom. Bem, agora, depois disso, nós vamos com a Gust Burnhead, Ocean of a Party, que é do novo álbum deles, que simplesmente ficou diferente dos outros álbuns, ficou mais leve, na minha opinião, mas realmente. Tá, botou pra fuder, cara, porque os caras ficaram mais leves, mas ao mesmo tempo os caras pegaram uma harmonia assim muito louca, tá ligado? E eu achei simplesmente foda. E depois Caliban, com No One Is Safe, que também é do novo álbum deles, que também ficou foda, tá ligado? Ficou bom. Outra recomendação de álbum, mano. Hã? Outra recomendação de álbum. Outra recomendação, cara. Vocês vão escutar, vocês vão curtir, vão bater cabeça aí e vai lá e baixa que tá precisando, velho. Depois uma música simplesmente foda pra caralho. Quem joga aquele Guitar Rage conhece com certeza, que é All That Remains 6. E essa música aqui, mano, bota pra fuder geral do caralho. Bate na espinha e dá convulsão, velho, tá ligado? É, tipo, é... tu morre depois de muito tempo de escutar ela. É foda o bagulho, tá ligado? É pauleira, mano. Então vou parar de ficar enrolando aqui e bota pra fuder. Go. Thank you. Hardest kid in the heart of America has blood on their hands, fighting to defend your rights so you can maintain a lifestyle that insults his family's existence. Well, where I'm from, we have a special salute. We aim behind the air to all those pompous asses who spend their days pointing fingers. Direction, blaming their own nation for who wins elections. They've never contributed a fucking thing to the country they love to criticize. Excuse the obscene, ignore the untrue. Depictions we see, try and get through. Admitting mistakes can hurt. I'm not the last, but I sure ain't. We'll be right back. Beleza, galera, vocês acabaram de escutar o álbum do Felipe, que veio com umas bandinhas que ele colocou aí, em especial pra galera ouvir. Meu Botaram. Podcast, minhas bandas, se gostarem, beijo, me liga. Jura, né, mano? Mas se ligaram que, tipo, 4 das 5 bandas que ele colocou começam com A? Não me perguntem por quê. Meu! É coisa dele, tá ligado? Não sei o que deu aqui, tá ligado? Tem um monte de banda de podcast. Sei lá, eu vi minha lista inteira de músicas. Acabou sem essa, então. É, fazer o quê, né? Tá, beleza. Sem explicações, ele só pegou a qualquer uma lá e colocou, beleza. Hã? O que foi? Tá, beleza. A gente vem agora com o sexto bloco, que a gente decidiu fazer uma paradinha bem mais diferente, assim, pra galera conhecer bastante, assim, um pouco da área de new metal, metalcore, metal alternativo. Colocar umas bandas bem... É, pois é, mano. Tipo, colocar umas bandas bem desconhecidas, assim, que pouca gente conhece, mas dependendo da pessoa, assim, já ouviu. Mas a maioria é desconhecida com música desconhecida, a gente colocou, entendeu? Realmente foi uma parada que eu tive com o Felipe, que é colocar umas bandas aí, mas só que ele escolheu a maioria. Então, eu não sei de nada, eu não conheço quase nada aqui. Mas, basicamente, a primeira banda que vai abrir vai ser Trust Company com Downfall, que foi uma sugestão do Fallen. E ele falou que não podia faltar Trust Company, então... Pô, puta beleza, puta, mano. Não tá faltando, né? É, Trust Company tem, velho. Não aconteceu nada, esquece, não confundiu nada. É. Só que o caso é o seguinte, tipo, a gente tava assim, feliz no chat, blá, e o Fallen simplesmente, o meu, não pode faltar Trust Company. O que nós pensamos? Pô, tem que ser parceiro, né, mano? Blood Brothers. Isso aí, tipo, não é nada disso. Trust Company é a banda, tá ligado? A gente foi conhecer ela, né? Beleza, a gente vai colocar. Mas, pra dar uma ideia, nenhum de nós dois conhecia a banda. Então, nós dois não conhecia, então, desconhecida total, né? Desconhecida total, porque, porra, e outra, a banda só tem dois álbuns, cara, de 2004 e 2002. Sinceramente, é bom pra caralho, mas, tipo, muito mal divulgada. E olha, eu vou upar ela, só tem que lembrar disso. Eu vou lembrar. E é uma ótima recomendação. Se quiserem... Eu baixei, simplesmente foda, mano. Os caras são foda mesmo. Mas, em seguida, a gente vem com Never, com a música... Qual é a música, mano? Amor chama, mas quer dizer Another Mutation of Really, que é um álbum que uparam faz pouco tempo no Music Ground, que eu baixei pra escutar e eu achei simplesmente foda, tá ligado? Essa música, ela tem uma introdução um pouco grande, mas ela... Putz, meu, depois dessa introdução, velho, bagulho bate na espinha e... Sei lá, mano, a música, assim, os caras mandam muito bem, velho. É um metalcore, assim, meio pesado, que me lembrou All That Remains, tá ligado? Mas, velho, é muito bom, cara. E eu conversando com muitos camaradas meus, uma banda parece ser meio nova, tá ligado? E só que, tipo assim, todo mundo curtiu pra caralho, decidi colocar aí, porque pra dar uma divulgada, assim, muito bom, tá ligado? Pra fazer a galera conhecer uma banda que talvez história, né, mano? Tipo assim... E depois, a gente vem com The Devil Wears Prada? É, que é uma banda, assim, pouco conhecida de metalcore. Aqueles metalcore meio americanozinho, tá ligado? Meio que pá, adolescente. Mas eu acho que os caras têm uma pegada legal, porque os caras usam um teclado, assim, tá ligado? O vocalista dele tem uma mudança de voz, assim, que eu acho incrível, tá ligado? O cara tá no gutural fino, vai pro grave, assim, do nada, e depois já vai pro normal, tá ligado? E só tem um vocalista naquele bagulho, tá ligado? É o cara que fica mudando e, sei lá, eu pago pau pra essa banda, eu sempre curti, foi uma das primeiras bandas de metalcore que eu escutei, tá ligado? E bem desconhecida, mas é boa pra caralho. Ótimo pra colocar aqui, né, meu? É. Depois a gente vai com Rising Fist, com a música Disbelief. É isso, mano? É, Rising Fist, Disbelief, sei lá, pô, foda-se. Disbelief. É, sei lá, é isso aí. A banda, eu não conheço nada dessa porra da banda, então explica aí, Felipe. Então, a parada desse bagulho é o seguinte. A banda, ela tem um vocal, assim, digamos que alternativo, tá ligado? Porque o cara, ele tem uma voz, assim, meio fina, que lembra não sei o que, tá ligado? Mas eu acho legal, tá ligado? A pegada dos caras, assim, dá pra... Eu lotei o que lembra. Não entramos em detalhes. Mas, não, tipo assim, pô, vocês vão curtir, tá ligado? E eu upei o álbum deles lá pro Music Round, vou upar um mais novo aí também. E se quiser dar uma olhada nos clipes também, eu acho que também tem umas levadas meio que tipo meio que rap também, tá ligado? O cara falando assim, meio que tipo, rápido, tá ligado? Como se fosse rap, né? Diz que tipo, essas porra aí, tipo um sapcore assim. Não, não chega a ser nem um pouco. É somente o ritmo que ele fala, tá ligado? Meio rápido assim, mas não chega longe de rap, tá ligado? Uhum. E longe de beleza. Triste. E depois vamos com um bagulho meio experimental aí, que chama Ana Albatross, que é aqueles Nintendo Core da vida, tá ligado? Que tá um estilo que tá surgindo aí, que é muito legal. Que é foda, mano. Tem um monte de banda surgindo essas porra aí que são simplesmente foda, mano. É. E se você tiver meio ruim em escutar esse bagulho, você vai achar que você é o Super Mario, tá ligado? Um bagulho assim, tá ligado? Porque te lembra, tá ligado? É. Ou seja, não usem drogas escutando essa porra, né? É, não use drogas. Porque o bagulho é insano, tá ligado? É um bagulho completamente experimental, tá ligado? Aquele bagulho meio que eletrônico completamente, mas ao mesmo tempo tem uma bateria fodida e um gutural, tá ligado? É. E musiquinhas de jogos, mano. E musiquinha de jogo, mano. Pô, você vai jogar isso, vai lembrar de você jogando Alex Kidd, tá ligado? Esses bagulho antigueiro, tá ligado? Mega Drive da vida, mano. É, mano. Quem não jogou Super Nintendo não teve vida, mano. Não teve infância, tá ligado? Amarelinho, caralho, eu jogava Super Nintendo. Meu, porra, zoou com a minha vida, né, mano? Mas bora lá, mano. Vamos começar com Trust Company com Downfall, beleza? Até a próxima. Bora. Então. Here it comes, face. beautiful by the sword. You. E aí, galera, agora só um encerramento pra galera dizer tchau assim pra nós, né? Tipo, a gente acabou de escutar Enalbatross com Cosmic Gop. Como é que se fala, mano? É, Enalbatross com a música Cosmic Gispy. Tá ligado? Sei lá. Não, Gispy é espião, mano. Isso é Gispy. Gipsy. Gipsy. Foda-se, mano. É. Beleza? É o seguinte, a banda colocou o nome difícil pra gente falar, então toma no cu vocês, então, e era isso. E a gente tá encerrando mais um podcast MG de tema new metal, metalcore, metal alternativo, e era isso. Yeah. Manda um salve pra galera do MG aí. Queria mandar um salve aí pros manos daí, porque ele é forte, mano. Não vou ficar citando nomes porque é muito bagulho. Muito nome, né, mano? É, mano. Se eu fosse citar o nome de cada pessoa que eu conheço no MG, então puta que pariu, é tudo da minha vida. E se esquece que nem fode, então é melhor ficar de boa, só falo, manda um salve pro MG, mano. É, salve pra galera do MG aí. Desculpa, Loba, pelo São Paulo aí, tá beleza? Não, é. É tudo culpa do Felipe. Não, foi sem querer, foi mal. Mas beleza, mano. Galera, tipo, esse aqui é o podcast de número 25 do MG. Se a galera gostar, tamo aí, se pá, fazendo mais um de metalcore, fudeu. E era isso, beleza? É, eu queria deixar um recado pra todo mundo aí. Não joguem aquele jogo do Orkut, a Colheita Feliz, porque esse bagulho vicia, mano. É Dorgas. Você tá divulgando a coisa, mano, porra. Não, é Dorgas, mano. Tô avisando, velho. Vicia, é Dorgas. É. Beleza, mano, tipo... A próxima, se rolar o próximo, provavelmente o Kamago tá aí. É Mago ou Magote, mano? Sei lá como se faz essa porra. Eu acho que é Magote, se eu me lembro bem. Mano. Discussão sobre, agora o próximo podcast vai ser discussão sobre o nick do Lucamel. Quem sabe, né? Beleza. Era isso. Beijo, galera. Beijo aí pra guria. Abraço pros machos. É isso aí. Beijo, me liga. Toma no cu. Falou aí, até mais. Aí já era. Vou pausar o bagulho aqui. E já era. 1, 2, 3, falou.